Alô, Romeu, temos que dar uma passada no varejão total da Fortaleza. Eles estão vendendo tapete tabacô a partir de 1.500 cruzeiros. Quer mais? Carpete tabacô a partir de 180 cruzeiros o metro. Um absurdo, Romeu. Tem cortinas, tecidos. Aceitam cartões de crédito, facilitam pagamentos. Manda todo mundo pro varejão total Fortaleza, Romeu. Ok, já tô indo pra Afonso Braz e Lar Center. Você vai pra loja nova da Fortaleza? Positivo. Anota, 25 de março, numeral 567. Tchau, Romeu. Missão cumprida. Em abril, transtorno. Comunicado especial da doceria Amor aos Pedaços. O melhor ovo desta Páscoa está com os melhores preços e é o único que pode ser comprado em dois pagamentos. Ovos de Páscoa em duas vezes, só na Amor aos Pedaços. Rua da Consolação 2828, mais 7 endereços. Transamérica 428. Respondeu Transamérica. Dançou. Eu entendo, o ônibus, quando eu perguntou quem rádio que eu ouvi, eu falei que era Transamérica, me bateram e me roubaram minha marmita. Respondeu Transamérica. Dançou. Transamérica. A sua melhor resposta. Bom, antes de começar a Super Transa, a pergunta da Transa Louca de hoje. Hoje vai ser uma brincadeira de criança que a gente fez uma vez há muito tempo, há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 50 anos atrás a gente fez aqui no Transa Louca. Então hoje resolvemos, para comemorar as bodas de ouro, resolvemos repetir a pergunta. A pergunta é a seguinte: o que é o que é? E aí você vai e manda. Agora tem que ser o que é original. Não vai dizer de ligar pra cá, que cai em pé e corre deitado, entendeu? Esse tipo de coisa não dá, não. Quem deu a pergunta, foi isso aqui, foi o Marçal do Tatuapé. Ele telefonou pra cá e deu a ideia da pergunta e, por causa disso, o Marçal do Tatuapé já faturou um presentão que depois das 5 horas eu vou dizer qual é, tá bom? Marçal do Tatuapé já se deu bem. Agora a pergunta é: o que é o que é? Tá? Você pode falar o que você quiser. O que é o que é? E é claro, tem que dar a resposta também, né? A sua melhor resposta aí, agora sim, começando meia hora de música. Super Transa.